que te falou que eu tava na pior, mentiu, você caiu. Minha tropa preparada, elas tão mandando na parada. Eu já mandei avisar tudo nosso novo embar. Minha turma tá mil, vamos embriagar, partiu. Ha, ha, uhul, o open bar é nosso. Ha, ha, uhul, o open bar. Não enche o saco, enche meu copo, qualquer bebida eu topo. Deixa ela de boa, vai, respeita a moça que ela quer chapar. Ha, ha, uhul, o open bar é nosso. Ha, ha, uhul, o open bar. Não enche o saco, enche meu copo, qualquer bebida eu topo. Deixa ela de boa, vai, respeita a moça que ela quer chapar. Ha, ha, uhul, o open bar é nosso. Ha, ha, uhul, o open bar. Terminei com meu amor e olha o jeito que eu tô. Tô solteira sexta-feira e quem foi que te falou que eu tava na pior, mentiu, você caiu. Minha tropa preparada, elas tão mandando na parada. Eu já mandei avisar tudo nosso no open bar. Minha turma tá mil.